Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras. Eu sou Joyce, da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, aqui mais uma vez no nosso terreiro de polimentos e discussões com as minhas parceiras espetaculares de núcleo. Dê um salve aí, queridas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Fafi. Salve! Aqui é a Nata Neumann. E hoje aqui também com a gente, Iracema dos Santos Nascimento, doutora pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e professora na mesma instituição. Ministra as disciplinas de Política e Organização do Trabalho na Escola e Relações de Gênero e Educação. É assessora do coletivo Territorialidades na região do Campo Limpo. Seu principal tema de pesquisa e atuação é a gestão educacional e diversidade, além de direito à educação, educação, raça e gênero, educação antirracista e direito à literatura. Dê um salve aí, querida! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a essas mulheres maravilhosas e a todas as pessoas que estão ouvindo e participando. Um prazer estar com vocês. E hoje aqui no nosso terreiro de discussões nós iremos falar, conversar um pouco sobre gestão pública. E os caminhos da gestão pública? Querida, eu acho que a gente pode começar, né, assim, meio que falando, né, para o pessoal de casa, né, para o pessoal que nos segue, né, para o pessoal que nos acompanha, né, aqui no nosso terreiro de bulimentos e discussões, buli a respeito do que seria, né, o que você pensa de uma definição sobre gestão pública, né, o que seria isso? Bom, pessoal, vamos tentar sintetizar de maneira até simplificada, né, o que é um tema bastante abrangente. A gente pode dizer que gestão pública é um conjunto, né, um aparato político, técnico, legal, voltado para a administração do Estado, né, quando a gente fala Estado, a gente está falando da coisa pública, e no caso do Brasil, quando a gente fala Estado, a gente se refere às três esferas administrativas, né? A esfera federal, né? Que diz respeito ao governo da União, a esfera estadual e distrital, né? Então, ou seja, dos governos estaduais e do Distrito Federal, e a esfera municipal, né? Então, a gestão pública é o aparato composto de dimensões políticas, técnicas e legais que organiza, então, esse Estado basicamente para arrecadar recursos, né? O Estado é a coisa pública comum no sentido de que arrecada recursos advindos da produção da riqueza de todo um território, né? Então, arrecada e distribui esses recursos. Essa é a função primordial do Estado e da gestão pública, né? E partindo, assim, dessa definição que é bastante simplificada, a gente pode entender que em um país como o Brasil, né, onde ainda a gente tem muitas desigualdades socioeconômicas, a função do Estado, isso está escrito na Constituição Federal, operar para diminuir essas desigualdades. Então, acho que a gente pode, de maneira bem, bem direta, definir desse modo a gestão pública. Bacana, querida, muito bacana essa definição. E aí, partindo inclusive dessa definição, né, porque eu fiquei estudando, né, a respeito da gestão pública, também para esses nossos bulimentos aqui, né, nessa roda que a gente está formando aqui, e aí eu me deparei de que há modelos, né, para essa gestão, né, e que um modelo muito adotado, né, um modelo adotado por esse modelo de nação, né, escolhido por esse território chamado Brasil, é um modelo mediterrâneo, né, onde é mais focado no sistema de carreira, né, e se caracteriza pelo baixo status do funcionalismo e uma forte intervenção da política na administração, né? E aí isso me chamou muita atenção, né? Forte intervenção da política na administração. Eu gostaria que a gente pudesse, né, trazer essa característica desse modelo, né, adotado por esse estado, né, de nação, né, e que a gente pudesse, inclusive, trazer isso para o momento atual, né, dessa pandemia, né, e principalmente para um olhar assim para a educação, né, para esse momento que a gente está se encaminhando agora, né, de pandemia. Vamos trazer aqui agora, né, para essa questão da educação sendo agora, né, afetada, né, educação e cultura, mas eu vou me ater aqui à educação. Mesmo porque eu não acho que há educação sem cultura, mas, enfim, esse sistema também que a gente vive, ele o tempo inteiro, né, ele coloca tudo em caixinhas, então vamos colocar agora, né, para esse lugar da educação, né, está aí se trazendo uma privatização da educação, né, porque é um fato isso, né, porque já começa a se privatizar as EMEIs, já trazendo as EMEIs, né, já está trazendo aí também um modelo de privatização para os CELs. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, dessa questão, dessa gestão, desse caminho que a gestão municipal, a gestão do Estado está caminhando cada vez mais, né, onde há claramente uma escolha, né, de quem terá, né, de quem continuará, né, tendo acesso aos equipamentos, né, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do que você pensa, né, dos caminhos que a gestão, né, está encaminhando aí, né, para essa privatização, né, e para essa forte intervenção da política, né, na administração, e a partir disso a gente vê fortemente uma ideia, né, de pensamento, né, de quem está gerindo o Estado no momento, né, enfim, que a gente pudesse bulinar por esse olhar aí. Bom, muito interessantes e complexas as tuas questões, as questões que a Joyce coloca, né? Acho que uma coisa que a gente podia comentar aqui é que talvez o problema não seja a forte intervenção da política na administração pública. A administração pública, né, o Estado, a gestão pública, surge justamente como um mediador, né, uma mediadora dos distintos interesses políticos que existem na sociedade, né? Então, assim, não se faz gestão pública sem essa dimensão política, né? Eu entendo que a Joyce está falando mais da intervenção da política partidária e intervenção no sentido de predominância de certos interesses, né, interesses privados, interesses que atendem só a alguns grupos, né, então acho que é nesse sentido que a Joyce está falando. E aí nesse sentido eu concordo com ela, que é muito ruim quando o Estado, né, quando a gestão pública, que deveria ser a mediadora dos distintos interesses, né, presentes na sociedade, sempre favorecendo os interesses da maioria, né, os interesses dos setores mais excluídos, quando essa gestão pública se faz para atender os interesses de grupos dominantes, de certos setores, né? Então, isso é muito grave, quando a intervenção política se dá nessa natureza, desse jeito, né, é dessa natureza. Porque a gestão, a gente, quando a gente fala da gestão pública do Estado, né, a gente parece estar falando de um ente neutro, uma entidade neutra, né, justa, né, que está ali para promover o equilíbrio. É o ideal, é o que deveria ser. Mas não é o que acontece, porque grupos, existem relações de poder no Estado, né, e os grupos dominantes perceberam que era dominando o Estado, né, as instituições estatais, e aí também pensando no, nos três poderes aqui, né, o poder executivo, legislativo, judiciário, as elites perceberam que elas precisavam e precisam dominar esses lugares, o poder estatal, para continuar exercendo o seu domínio de classe, né? E é justamente o que está... Isso sempre aconteceu na história do Brasil, né? E agora, no período da pandemia, acredito que no programa vocês já tenham discutido isso com outras pessoas, né? Que já falaram que a pandemia, ela até pode trazer novas desigualdades, mas o que mais ela está fazendo é revelar a crueza, a crueldade das desigualdades sempre existentes aqui nesse território, nas nossas terras, no nosso Pindorama, nosso Brasil, né? Então, a pandemia está fazendo isso. E os interesses de grupos privatistas em todas as áreas, mas vamos falar aqui de educação, como a Joyce provocou, né? Vamos ficar na caixinha da educação. Ao longo da história da educação e das políticas públicas educacionais, a gente vai ver sempre, sempre que houve disputa por novas constituições no Brasil, né? Principalmente as constituições de 1934, 1946, né, e a de 1988, e também as leis gerais de educação no Brasil, hoje conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sempre houve disputas entre os vários interesses, né, e muito marcadamente grupos com interesses privatizadores. Né? Então, numa determinada época, a Igreja Católica, né, que era a denominação religiosa predominante no Brasil, fez o seu lobby para que a educação, para que recursos públicos fossem destinados a escolas privadas, e as escolas privadas eram as escolas católicas numa determinada época da história, né? E assim vai, vão surgindo novos grupos, enfim. Agora, na circunstância da pandemia, a gente sempre diz, né, que os abutres estão sempre com as suas propostas em mãos, né, nas suas garras, para despejar sobre as câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional, né, e também influenciando o poder executivo aí nas três esferas, para disputar o fundo público, né. Então, o que está acontecendo no governo do Estado de São Paulo, no município, na prefeitura de São Paulo, né, é justamente isso, são esses grupos organizados, né, de olho no fundo público, né, e procurando privatizar a educação. E a gente, quando está falando de privatizar a educação, a gente não está falando de existência de escolas privadas. Isso sempre existiu, a Constituição brasileira prevê isso, né, mas a gente está falando do uso de recursos públicos por grupos privados, né, e aí são grupos que querem abocanhar esses recursos, né, que querem dominar certos territórios. Quando a gente fala aí, a Joyce mencionou a privatização de EMEIs, né, a possibilidade de privatizar as escolas, não é privatizar as escolas municipais, mas é privatizar a matrícula, o acesso, né, a história do voucher, né, na educação infantil, essa ideia de dar dinheiro para que a família compre, pague a mensalidade, né, ela é terrível, né, porque ela causa uma falsa ideia de que a família pode escolher a escola, né, quando esses vouchers vão pagar, de modo geral, escolas de baixa qualidade nas periferias, né, e vai haver um incentivo, ao invés de haver um incentivo para que o poder público invista na instalação de novos equipamentos públicos, né, novos 6 centros de educação infantil e EMEIs, escolas municipais de educação infantil, diretamente construídas e geridas, mantidas pela prefeitura, esse sistema de voucher vai estimular com que qualquer entidade crie, adapte equipamentos, prédios, né, para transformar numa creche ou numa pré-escola, que vai ser de baixa qualidade, vai ter pouco controle social, né, e talvez vá cobrar uma mensalidade não muito alta para caber nessa ideia do voucher, acentuando ainda mais as desigualdades, porque as pessoas, as famílias de elite que podem, de fato, pagar, essas sim podem escolher a escola que elas querem para suas crianças, né? E elas pagam mensalidades altíssimas, né? Que as mais baixas aí começam em R$ 2.000 por mês, né? E no sistema de voucher aí, né, que causa essa ilusão de escolha para as famílias, né, a história de botar o dinheiro ou o cheque ali na mão da família, né, cria essa ilusão do empoderamento, né, mas a família vai poder pagar uma escola de pouquíssima qualidade para as suas crianças. Isso é muito grave, isso só acentua a desigualdade. Me sinto completamente contemplada nas suas colocações pelo fato de que quando eu coloco realmente a intervenção pública, eu estou falando exatamente nesse lugar que você colocou, que é da intervenção partidária, né, dos interesses, né, de sempre de determinadas camadas, né, da sociedade, né, determinado grupo da sociedade. Né, enfim, e o quanto, de fato, a pandemia escancara as misérias, as vulnerabilidades, e o quanto essa forma agora de intervenção política que está vindo aí, partidária, entendeu? Porque eu não tenho o menor receio de colocar, vai piorar, né, todas essas desigualdades. Enfim, eu acho uma vergonha a gente, em pleno século XXI, a gente ainda está passando por isso e ainda está, né, a gente já tem determinada parte, né, da população desse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, né, de grupos que são racializados, né, na resistência plena, o quanto isso vai se acirrar pelo que a gente está vendo, né, a partir da pandemia, enfim. Enfim. Fafi, é com você, querida. Pois é, minha gente, só de ouvir falar já provoca, né, realmente uma revolta muito grande. Ira, eu queria que você comentasse, pensando aí nesse, partindo desse contexto, pensando nessa barbárie, né, nessa selvageria aí que a gente está vendo acontecer em plena pandemia, que você comentasse um pouco sobre os avanços das políticas afirmativas, né, da lei do Estatuto Racial, da Igualdade Racial, das leis do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, indígena, também, né, a 10.639, 11.465, os efeitos dessas iniciativas, Irá, se a gente sabe o quanto também a gente vem lutando já, né, já se vem batalhando por isso, mas parece que agora essa enxurrada leva tudo de volta para trás, né. Comenta um pouco para a gente como que você vê esses avanços, né? Porque a gente também, de certa forma, tem que potencializar, a gente também tem que jogar a nossa esperança, né, nas ações que também caminham, né? Não só na desgraça que se vive, mas naquilo que se tem avançado. E você que aí circula a formação, né? Está nas escolas circulando como formadora de educadores. Fala um pouco para a gente desses caminhos de sucesso aí, de avanço. Segura um pouco, queridos e queridas, se sentindo bulinados, se sentindo bulinadas, então daqui a pouco a gente volta. Pois é, vovô, meu coração mais parece um rosário embolado, assim não dá para rezar, e nem para dançar no congado. Pois é, vovô, meu coração mais parece um rosário embolado, assim não dá para rezar, e nem para dançar no congado. Ajuda, vovô. Virar do mundo é lugar que eu não posso morar. Acabamos de ouvir Rosário Embolado, do álbum Maurício Tizumba e Tambor Mineiro. A composição é do Sérgio Pererê. Maurício Tizumba é ator, compositor, cantor, multi-instrumentista, diretor musical e capitão de congado. Iniciou sua trajetória artística ainda criança, sempre dialogando com diversas linguagens e as manifestações clássico-tradicionais da cultura afro-brasileira e afro-mineira. Gente, é espetacular o trabalho do Maurício Tizumba. Tem várias coisas no YouTube. E assim, é lindo demais. Vocês vão amar esse multi-instrumentista, esse artista espetacular mineiro, na qual eu tenho o prazer de conhecer. E que é demais, gente. Demais, demais, demais, demais. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras, que é Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Estão se cuidando, gente? Continuem utilizando as máscaras todas as vezes que saírem de casa, lavando bastante as mãos, utilizando álcool gel e mantendo o distanciamento social. Cuidado com a nossa vida, não tem preço. E é por esse cuidado, a vida também, que nós da Inquimpa estamos gravando o Diáspora de forma remota, à distância. Então, continue acompanhando a gente e tudo de bom para nós. Saúde! No bloco anterior, né, nós finalizamos com uma, né, com um bulimento da Fafi, né, na qual a Iracema vai agora, né, já respondendo, indo para as considerações finais. E gostaria de saber se Nata Nilma, né, tem aí alguma colocação a mais aí a respeito, né, dessa questão que a Fafi colocou, né. Enfim, faz um comentário aí, Nata, para a gente ir para as considerações finais com a resposta da Iracema. Bom, pedi licença aqui para entrar na roda. O que me ocorreu, ouvindo assim a conversa, né, quero saber isso, né, o quanto que os governadores, né, as influências de figuras públicas, até mesmo nós, trabalhadores das instituições, influenciamos com o nosso discurso, né. A gente tem vários exemplos disso, né, quando muda, por exemplo, um gestor e aí muda toda a configuração daquele projeto, né, ou quando muda um governador e aí muda toda uma sequência do que está sendo aplicado, né, na prática pública, né, das políticas públicas. E a mesma coisa acontece com, né, com os presidentes e etc, né. E aí o quanto que isso também, a gente tem dados, né, que conforme o governador vai mudando, né, um presidente muda do país, a gente também tem uma diferença entre aumento de violência, diminuição da violência, e aí por aí vai, né. Então eu queria perguntar como que é isso, né. Eu tenho um exemplo muito prático de uma escola que eu estudei, chamada Anita Saraceni, que a partir do discurso que tinha das políticas públicas da cidade, isso inflamou dentro das escolas, falando que a escola ia fechar. A escola realmente fechou ao longo do tempo, né, porque as pessoas começaram a acreditar nisso, e aí hoje virou, né, uma disputa de território também, porque queriam aquela escola, né, hoje lá é uma Madre. Então eu queria perguntar um pouco sobre isso, assim, como que você vê, né, acho que é isso, queria perguntar um pouco como que a influência política e das políticas públicas, né, da prática setorial, isso acontece, enfim. Muito boas as provocações aí da Fafi e da Nata. Vou tentar juntar as duas, começando pela pergunta da Nata, né, sobre as falas das pessoas que estão no poder, né, na frente de determinado mandato. Então, fala de um prefeito, de um governador, de um presidente. É muito importante essa questão, porque certamente essas falas, né, essas pessoas investidas do poder, né, que o cargo, né, que o mandato lhes confere, a fala delas tem um tremendo peso, né, junto à gestão pública, enfim, às comunidades, e agora vamos falar das escolas. E então é uma tremenda responsabilidade, né, e inclusive eu acho que essas pessoas, quando elas falam, né, fazem afirmações que contrariam os princípios constitucionais, os direitos previstos na Constituição, essas pessoas deveriam ser levadas a julgamento, né? Porque, por exemplo, já é possível fazer uma relação entre a fala do atual governador, né, João Dória, quando candidato, que prometeu que no governo dele a polícia ia atirar para matar, né? E a gente já pode ver um aumento no número de homicídios pela polícia militar do estado de São Paulo, né? Sobretudo contra a juventude negra, né? Isso é um exemplo do poder, né, da fala de pessoas que estão à frente dos mandatos aí no poder executivo, né? Mas é importante também, agora juntando com a pergunta da Fafi falou, né, de legislações aí das últimas décadas que significam avanços, né? E aí a Fafi mencionou algumas leis aí no campo das políticas antirracistas, né? Então, é muito importante isso que a Fafi trouxe, porque se as escolas, vamos ficar falando em escolas agora, né? Então, mas as escolas sempre ali enraizadas em seu território, né? Em parceria com a população que elas atendem. Se elas têm conhecimento das leis, as equipes escolares vão poder resistir a esse tipo de fala, porque normalmente são falas que desrespeitam as leis, né? E as escolas têm a obrigação de continuar respeitando a lei, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A Fafi falou dos avanços, né? Acho que o primeiro avanço foi na Constituição de 88, a inserção do racismo como crime, né, como crime inafiançável e imprescritível. Isso foi inserido como inciso 62, é o inciso 62 do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º é aquele que fala dos direitos, né, dos direitos fundamentais, né? Então, o artigo 5º começa assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí, né, segue um texto com muitos incisos, né, determinando quais são esses direitos e desrespeito aos direitos também. E ali, a prática do racismo como crime inafiançável e imprescritível aparece lá no inciso 62 do artigo 5º, né? Bom, todo mundo sabe que a gente chama, né, a gente fala que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã, justamente porque no debate constitucional, no debate para elaborar a nova Constituição, né, ali em 1987, num período de recém-abertura democrática, né, de reconstituição da vida democrática no país, muitas disputas aconteceram na discussão do novo texto da Constituição. Nem tudo saiu como os setores progressistas que defendem os direitos, que defendem a equidade, né? Nem tudo saiu como a gente queria, defendia, mas muitos avanços foram conquistados. E esses avanços, e é justamente contra esses avanços que forças retrógradas têm atuado, né, sobretudo aí nos últimos 5 anos, principalmente, né? Então, é preciso que a gente conheça, né, esses avanços e continue trabalhando, atuando para que eles, para que a lei não seja, as leis que representam esses avanços não sejam modificadas, né, não sejam prejudicadas, e a gente continue trabalhando segundo esses avanços. Né? Então, a Fafi mencionou a Lei 10.639 e a Lei 11.645, né, que modificaram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, determinando que conteúdos da história, das histórias africana, afro-brasileira e indígenas sejam tratados na educação básica, né? A gente pode lembrar da lei de cotas para ingresso nas universidades e instituições de ensino técnico federais, né? Tem uma série de outros avanços aí nas nossas legislações, e muitas escolas no Brasil todo já estão desenvolvendo projetos de educação democrática, de educação antirracista, de educação antimachista, né? E aí, o que eu acho que eu poderia falar como uma fala aí, né, alinhada com a ideia do esperançar do Paulo Freire, é que as escolas não podem, não devem ficar sozinhas, né? Primeiro, elas têm que ter consciência do seu papel de atendimento da comunidade ali, a comunidade onde está situada a escola, né? E que ela, para fazer esse atendimento, tem que se aliar, então, às organizações e grupos desses coletivos desse território, aos artistas locais, valorizar os artistas locais, utilizar verbas que as verbas que as escolas têm acesso, né, e que têm uma certa autonomia para sua utilização, contratando educadoras, educadores, artistas, né, ou seja, os educadores que não são professores, mas que estão ali no território e que podem contribuir com o projeto pedagógico da escola, né, e conhecer outras experiências de outras escolas, tanto da própria rede quanto de outras redes, né, para se inspirar a desenvolver projetos que trabalhem nessa perspectiva da garantia do direito de todas as pessoas, o direito à dignidade. Acho que com isso eu faço as minhas considerações finais, agradeço aí o convite desse programa, desse terreiro, né, de polimentos, muito bacana, adorei essa iniciativa, e espero ter colaborado aí com o bate-papo. Um beijão para todos. Que dose de garrafada, hein, amores e amoras? Iracema, querida, espetacular a sua participação aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos. Muito obrigada por essas contribuições, né, que vai nos fazer bulir ainda mais dentro da gente e ver aí, né, da importância que é essa nossa participação na gestão pública, né, essa nossa participação na vida política, né, do nosso território. Muito obrigada, querida, pela sua contribuição aqui com a gente. Minha amiga Fafi e a Joyce, a Nata, que eu não conheço ainda, mas de tanto ouvir falar aí, já alimento um carinho, né, já nutro um carinho por vocês. Muito obrigada e seguimos aí, né, na luta. Um beijo, um abraço apertado, com muito axé para todas e todos os ouvintes. E seguimos na luta, gente, porque antes de nós, outros lutaram e depois de nós, outros lutarão. Um abraço grande. Quero agradecer aí pela conversa, pelo papo. Muito obrigada, viu? Pela participação e tudo. Agradecida. Muito obrigada, Ira. Que prazer ter você conosco aqui. Um grande abraço. Muita sorte aí na caminhada para nós. Pois é, vovô, meu coração mais parece um rosário. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.